good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Ai Jesus, pá, chegou o momento da Freaking Alternative mais temido de todo o sempre. Acaba de aterrar nas vossas casas e agora... Ah, pá, e agora já não há forma de lhe escapar. Arranhem-se todos e mordam-se todos, porque hoje esta porra vai meter mais cuspo do que as orgias em casa do Castelo Branco e da Lady Betty. É verdade. Preparem-se, portanto, para a emissão mais controversa de sempre em toda a ESC-FM. Nunca se ouviu nada igual, nunca tivemos nada de tão estúpido por aqui. Hoje, mais uma vez, quebramos novos recordes e fazemo-lo convosco. E com quem? Com os grandíssimos sacanas do Cebola Mole. Ah, pois é, pá, a banda que é agredida por ciganos, que tem um cãozinho chamado Jolie e que toca a guitarra debaixo d'água, pá, vai estar connosco daqui a alguns minutos e garanto... Vai partir esta merda toda. Ah, pois, sempre achei que o The Freaking Alternative não devia fazer parte da ESC-FM por razões de segurança. E hoje, esse meu receio confirma-se. Pois é, eu sempre disse. Deixa-me então instalar desde já o pânico com McCluskey Lightsaber Cocksucking Blues. Ah, que bonito. Flying and flying is fearful of me. And I covered my eyes when she told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucking blues. Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Nicotine stain on account of a crutch, and I'm aching from fucking too much. And I know what I do, and it all points to you. Did you sell me to Wanderlust? I'm fearful of flying, and flying is fearful of me. And I'm covering my eyes when she told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucking. Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Are you coming? Ui, tanta asneira numa só música, pá, isto é arte, sim senhor, isto é arte, mas vos garanto que nunca vão, meu Deus, nunca vão ouvir tanta asneira neste programa como na entrevista que a seguir vem, feita ao Cebola Mole, é já daqui a alguns minutos, estamos apenas à espera que eles cheguem, é verdade, são rapazitos, pá, que são maus ao ponto de nem sequer chegarem horas, é verdade, no entanto, prometeram tocar-nos umas musiquinhas, ou seja, a gente não se queixa, está bem, portanto, vamos ter showcase acústico por parte do Cebola Mole no final do programa. Brutal, vamos a isso, vamos pois. Mas primeiro vamos ao New Beats. Ah, pois é, a rubrica de descoberta musical do TFA. Pimba! Aqui está ela. New Beats. New Beats. Mais uma vez ficamos pela música portuguesa. O New Beats está de volta, chega todo feliz da vida e recheadinho de novidades para nós. A semana passada conhecemos os Maskei, banda tuga que arranha no garage rock. Esta semana mudamos de paradigma e vamos antes para o bicharoco do post-rock. Com quem? Com os enormes Quarto Fantasma. Oh yeah, preparem-se porque estes tipos são únicos e são, epá, valentemente brutais. São três senhores, todos os dias encontram-se num quarto escuro. Não proferem uma única palavra, entram mudos, saem calados. Pegam na guitarra, no baixo, na bateria e nos sintetizadores e brincam à música. Brincam às palavras soltas, aos acordes perdidos e aos ritmos de ninguém. Perdem-se no escuro e lá se encontram. É a música que lhes estende a mão e os guia por um caminho incerto e difícil de palmilhar. Mas para que ligar as luzes, se já nada voltará a ser igual? Aqui nascemos, aqui vivemos, aqui havemos de morrer. Sempre, sempre. com a mesma dedicação. O quarto fantasma é A.Góis, P.Diogo e J.Trigo. Fazem rock experimental, fazem sonhar, ou melhor, fazem pesadelos de tão, tão intensos que estes senhores são. Tocam-nos músicas amplamente instrumentais que nos fazem ter medo de ir para a cama. Tocam-nos no coração e isso assusta-nos. Mas, apesar de tudo, faz-nos bem. Explodem várias dinâmicas num intervalo que vai quase do silêncio a explosões de som intensas. São um nada no meio de um tudo. E isso sabe-lhes bem e sabe-nos a nós ainda melhor. Lançaram o EP Herder no ano passado, o trabalho que traz apenas 3 temas, atenção, 2 originais e uma grande, grande versão de Zeca Afonso do tema Canção de Embalar, bem, bem conhecida. Gostávamos que houvesse mais, gostávamos de passar horas e horas a ouvi-los, mas não se pode ter tudo, então esperemos por mais músicas e enquanto esperamos, ouvimos-los e ouvimos, atenção, essa grande, grande nova versão da Canção de Embalar. Thank you. Freaking Alternative. Hoje voltámos a virar a nossa atenção para o que de bom se faz e se ouve em Portugal e, portanto, conhecemos os enormes O Quarto Fantasma, trio que se lança de cabeça às aventuras do post-rock. Em Portugal, é um género pouco explorado, é bem verdade. Portanto, o TFA apoia a iniciativa destes três senhores e torce por esta malta. Vamos lá, O Quarto Fantasma. Epá, arreiem no post-rock, está bem? Está percebido? Vamos a isso, pá. O TFA está aqui à espera de bons resultados. E já que estamos numa de boa música, passamos a bola para os Eagles of Death Metal, que recebem com o peito, fogem para a esquerda do campo e finalizam com o brilhante tema I Want You So Hard, Boys, Bad News. Power! Opa! E fechamos esta brilhante rotação musical com os hoje em dia extremamente valorizados Kaiser Chiefs. Tocaram Oh My God! Neste programa que é a tua única alternativa, Oh My God! Estás a ver? O TFA. É isto mesmo. Isto está a correr bastante bem no que toca à insanidade presente em todas as músicas. E, portanto, e nas baboseiras que eu estou para aqui a dizer. Acontece todas as semanas, dia após dia, dia após dia, dia após dia, programa após programa, programa, por aí fora. Mas não se esqueçam, pelo amor de Deus, não se esqueçam que hoje, caraças, hoje vamos ter cebola mole em estúdio, é hoje que esta porcaria vem abaixo, é hoje, e vamos começar já a partir esta porcaria toda, acho que a pedra, como dizia o outro, com o Challenge Accepted desta semana, a rubrica que obriga os protagonistas de um programa da Ask FM a safarem-se numa controversa situação de improviso. E, portanto, quem é que nos visita hoje, quem... Vamos descobrir. Vamos, pois. Challenge accepted. Challenge accepted. Hoo-ya! Hoo-ya! Hoo-wa! Fatality. Opa! Estamos de volta, pá! Sejam bem-vindos ao Challenge Accepted. E hoje contamos cá, imaginem vocês, com a maltosa do Nightbuzz. Uhul! Uhul! Pá, bombar esta p***! Estamos logo bem. E com a maltosa também do Ecleticamente Falando, elas muito mais calmas, obviamente. É mais calmas. E já me picaram esta porcaria toda. Portanto, Challenge Accepted, como vocês sabem, implica uma situação de improviso. E estes quatro aqui estão hoje para improvisar um bocadinho. Então, portanto, Rita Brito. Olá, Rita. Olá, Tiago. Rita Bernardo, diz aqui um olá, Rita. Olá, Tiago. O Marco Ferreira. Olá, e Tiago. E está ele, pá. E o grande Oscar Góis. O burro, o bom gaburro. Estamos a brincar. Não, ele emitiu o som, viram? Portanto, vamos simplificar-vos a coisa e vou-vos explicar então a situação de hoje. É mais ou menos isto. É sexta-feira. E como diz sexta-feira. E como a nova canção do Bossa e Si diz, o Oscar e o Marco querem ir para a brincadeira. Isso andamos todas as semanas. Ou seja, a noite já vai longa e estes dois amigos passaram as quatro últimas horas a emborcar as bebidas mais baratas de todos os bares do bairro Alto. É verdade. Okay? É verdade. Pronto. Portanto, já nem o quatro conseguem fazer quando resolvem por fim entrar no bar, e passo a dizer o nome do bar, Alcide Júnior. Dei-me bem, dei-me muito bem lá. Todos tortos e apoiados um no outro, lá se sentam ao balcão e pedem, numa língua meio estranha, por estarem de bebas, obviamente, duas canecas. Pensavam eles que a noite estava perdida, eis não quando, olham para o lado e deparam-se com as duas mulheres mais lindas que haviam visto... Espera aí. Com as duas mulheres mais lindas que haviam visto em todas as suas vidas. Pronto. Acontece o seguinte... Obviamente estou a falar de Rita Bernardo e de Rita Brito. Acontece o seguinte, os dois contadinhos não perceberam porque estavam bêbados nem um cacho. Foi que as irmãs Ritas são, na verdade, irmãos. Ai, são travestis! Ai, que bicha! E mais não digo. Portanto, que no final fica a pergunta. Será que os... Está calado. Será que os meninos engatam os meninos? Ok? Eu sempre quis chamar um homem. Como vocês sabem, vão ter três frases para introduzir em meio do vosso discurso. Sim. Já sabem como é que a coisa funciona. Quando, lá em casa, quando ouvirem um plim, quer dizer que entrou uma frase, e isto acaba. Epá, não sei, acaba como acabar, não é? Vocês ou os levam para casa, ou então podem ser até rejeitados por um travesti, que eu diria que é algo de... Degradante. É algo de muito degradante. Bom. Agora falando assim, vocês são o que quiserem, eu devo-vos a situação, vocês logo veem como é que vão voltar isto. Estamos bêbados, não é? Pois, eles pronto, vão virar isto a ver. Portanto, a minha última pergunta é, aceita o desafio? Claro. Que remédio. Claro. Que remédio. Vamos a isso. Portanto, vamos a isso. Estou bêbado à quinta, à sexta e ao sábado, por isso. Opa, vamos lá então. Isto para mim é amendoins, pá. Não é uma cena que não seja habitual. Challenge accepted. Ai, Débora, este Alcide Júnior está um máximo. Que da festa. Ô, Ramírez, bora aí ao bar, maluco. Hã? Bora ao bar! Olha estes dois fofinhos. Bora. Cala-se, Bora vai fazer o quê, meu? Mais uma caneca. Oh, fofo, eles nem conseguem. Afasta-te deles, afasta-te. Ai, é que o pornal do caralho. Eles estão a olhar para nós, né? Vira a cara. Ramírez, antes falaste com as gajas ali para os cantos brancos. Ai! Deve ser daquele shot na galoá. Deve ser daqueles gajos pervertidos. Olha aquela gaja, olha as mamas dela. Olha para aquilo. Olha para o par de tomates que ela tem. Grandes mamas, pá. Ainda bem que eu sou agricultor, olha para aqueles tomates. Sabes o que é que eu te digo, Emerson? Diga, Ramires. O que eu gosto mesmo é de Ovos Kinder. É do caraças, meu. Ei, festa, que festa, nós devíamos afastar. Estás cá com uma fé, vamos afastar. Tá. Olha lá, bebê, como é que é? Ah, ele está a falar comigo. Queres vir aqui ao Orives, ah? Tenho um biberão para te dar, bebê. Ah, gosto de mim. Anda cá. Como é que te chamas? Ah? E tu, não como digas, é que te chamas? Não digas. Diga lá os nomes aqui aos maninhos. Magda. Ai, que querias-me cá dentro uma Magda do caraças, pá. É, Ramiro. Já estás todo magrado, pá. Vamos embora, Débora. Ramiro, é o teu nome, pá. Eu já estou tudo bêbado, eu não sei. Vamos buscar mais vida para engatar estas gajas. Ou émos, dá-lhe um apalpa-se no rabo, pá. Vou-lhe dar um apalpa-se no rabo. E depois o que é que vais-lhe dizer? Vou-lhe dizer que só se estou concentradíssimo. Estou concentradíssimo para lhe apalpar o rabo. Olha, já estou a ver três. Olha lá. Olha, tu não me toques. Queres ir à minha casa experimentar? Toca a toda, pá. Ai, se ela tocava. Queres ir à minha casa experimentar uma cama que eu tenho lá? Pá, só se eu der por trás, filho. Como é que ela se chama mesmo? Mesmo para não ter dito nada. Bora ser mesmo. Que é isto? Se eu te der por trás, epá, do quê? Epá, sabes o que é que eu te digo? Por trás do quê, pá? Medicamento não sujeito a receita médica. Tudo natural. Vamos ao bar e já vai. Aquela. Isso. Deves ter aí um bom chouriço, deves. Ai, é mais um paio, é um paio. Ei, oh. Sabes o que eu te digo? É que na Margem Sul jamais. Portanto, se eles forem da Margem Sul, não vamos. Não vamos. A gente mora ali no... Desbloca até lá. Oh, Ramires, onde é que é a tua casa, Ramires? Ali na Alta de Lisboa. É tão alta. Sim, ele está em alta. Vamos antes para a minha, pá. É tão alta que eu até te dava duas de uma vez. Vamos ali para a minha namoraria, pá. Sabes onde é que eu moro? Eu é que dou. Não dá nada. Dá dois copos para a gente, dá. Dois copos para a gente. É pá, sabes o que é que eu te digo? Olha, tu como é que te chamas? Como é que te chamas, tu? Magda. Olha, Magda. Fala mais que não ouço. Oh, Ramires. Tá bem, é tudo o que tenho a dizer. Olha, mas tens que sempre, sempre podemos gozar um bocadinho com eles, é claro. Olha, tu rapas as virilhas. O quê? Hã? O quê? Ramires. Ramires, és tu, pá. Olha. Porquê que não vamos para a tua casa e vês o cenário? Ah. Ei, eu puto! Tem banana! Olha! Ah. Tem uma banana ela? E a outra, será que tem? Gostas de banana split? É que o Sapinto não aguenta mais de um mês sem pagar alguém! É que eu sou o Emerson Sapinto! Sabes o que é o Sapinto, ó Ramires? Sabes o que é o Sapinto? Quem é o Sapinto? Ai, Débora, tá doido para espancar aqui estas gajas, pá. O Sapinto, eu sei o que é o Pinto. Vou espancá-las até gritarem. Ó bebê, fofinha. Tu és fofinha ou és fofinho? Eu gosto de primavera, não sei. Gosto. Deve ser a prima dela. A tua prima é boa, a Vera é boa, não? A primavera é boa. Para o homem é muito jeitosa. Chamas-te Emerson? Oh, chama-me Emerson. Sabes o que é que eu te digo? Tu chamas-te o quê? Olha, sabes o que é que eu te digo? Diz lá, levas uma lamparina na boca que até cospes luzes de Natal. Oh, deve-se uma lamparina, deve-se que seja cada um também. Mas o que é isto, Ramires? Que é isto, Ramires? Vai ali. Vou ali fazer o quê? Vou ter com aquela... Que tá ali. Onde é que está a primavera? Será que também é... A primavera está lá. Olha, eu dava a ter à primavera. Não, o Sapinto é que vai espancar o olho, vai. Ramires, por trás. Eu sou o Emerson, o Ramires és tu, pá. Claro, eu estou a falar para mim. Diz. Já nem sabem os próprios nomes, Débora. Que vergonha. Vou-te dizer uma coisa. Vai ali ao balcão. Sim. Põe-te em cima do balcão. E se tu disseres... E mostra o Sapinto. Não! Vais ao balcão, pões-te em cima do balcão e dizes assim, em voz alta. Ó joia, vem cá, Orives! Podes comer elas as duas. Vou comer elas. Não, são elas. E a primavera também. Elas. Elas? Cala-te! Mas quem? Cala-te, puto! Diz assim: tenho a coleção toda do Twilight! Ei! Chupa-me o sangue! Não! Tens que. tens que me pagar. Tens que me pagar umas cenas. Porque que eu não. Cenas? Para além de mostrar o sapinto. Já viste? Mostrar o sapinto a ser todo macho. E depois tenho que falar do Twilight. E depois. Espera aí que eu vou apertar os atacadores. Já lhe ouvi chamar coisas melhores, vou-lhe apertar os atacadores. Não, mas... É tudo uma desculpa para te baixares, não é? Eu te apertava. Não, apertava, não, não. Apertava-te aí a parte da frente, que é para tu perceberes para que é que isso serve. Então, e... Como é? Tens amigas? E, portanto, isto acaba com o chupa-me o sangue. Eu acho que... Brilhante, sim, senhora. Portanto... Não, não, não, muito bem. Olha, queria só dizer uma coisa, Oscar. Estou traumatizada. O rapaz chama-se Emerson. Está bem? Não é Ramírez. Pronto. Pois, eu sou o Ramírez. Eu estava a falar para mim, não é? Gostei muito. Tirando o simples facto que vocês não engataram os chás travestis. E, portanto, isto é horrível a prestação. Tá, o Oscar foi muito agressivo. Não, a abordagem dele foi muito agressiva. Eu estava mais para engatar a primavera. Não, estás a dar-me o quê? Foi uma dupla engraçada, não é? Davas-me por trás, pois, mas eu não gosto de apanhar por trás. Aliás, não sei, eu nunca apanhei por trás. Não, então, olha, espera, que quando afinal acabamos não. Com a revelação do Oscar 2. Calma. Foi o challenge accepted desta semana. Mais um trabeca no programa. Eu quando apanho sempre pela porta da frente, que é o autocarro. Claro. Muito bem, okay. Portanto, não andas à pica, não é verdade? Não. O Oscar não anda à pica. Atenção. Foi o sapinho cá para mim. Deixem-me lá fechar isto, já vamos com muito tempo. Portanto, challenge accepted. É o quê? A porta? A segunda, exatamente, é de trás, atenção. A do Oscar. A parte mais importante agora do challenge accepted é votarem nestas quatro pessoas, numa destas quatro pessoas. Para quem é que terá sido o melhor ou a melhor? Não, não, para ganhar isto. Porque quem ganhar, e lembrem-se, quem ganhar é gajo ou gaja para voltar cá daqui a algum tempo. Não tem shots de trip de um traje. Não tem nada. Mas não tem nenhum amigo. Mas olha, fazemos baby, assim. Baby, ele deve-te vais ao finalmente e conheces logo uns quantos. Finalmente. Ai, bicha! Pronto, mas dizia eu, se angariar cerca de 20 votos, sou capaz de fazer a vontade. Ok? Ai, o White Mac! Pronto, fica já aqui estabelecido. Fecha. Foi o Night Bud. Olha, já agora, querem dizer quando é que os vossos programas passam ou assim? Rita, claro. Não. Olha, ecleticamente falando, o melhor programa de cultura da Esques FM passa todas as quintas às 8h30. Não, nada, e o Night Buzz com o DJ Oscar, melhor cogueta que. E o Marcão, e o DJ ator Oscar. Pornográfico, e a macaquinha Daniela Polani, que de vez em quando está lá em estúdio. Tá, e o Emerson e o Ramírez também. Porquê que ela é macaca, então? Olha para a cara dela. Quando é que isso desculpa, passa? Desculpa, macaca, somos eu e a Joana. Que é isso? Das 11 à meia-noite. 11 à meia-noite, e depois, ecleticamente falando, portanto, um beijinho lá para casa. Foi o challenge accepted. Portem-se bem. Vá, pá, grande abraço. Fatality. The Freaking Alternative. Ah, pois é. Desta vez o Challenge Accepted acolheu os dois loucos do programa Night Buzz. Chamam-se eles Oscar Góis e Marco Ferreira. E estendeu a passadeira às duas meninas do Ecleticamente Falando. As duas Ritas, atenção, Rita Brito e Rita Bernardo. A Rita Bernardo, que relembro, já cá esteve e, surpreendentemente, pá, ganhou, hein? É verdade. Ganhou, sim, senhora, mas na altura estava a representar o seu programa Quando os Macacos Dominavam o Mundo, aquele que ela faz juntamente com a Joana Lourenço. Portanto, não se enganem, isto não é uma marosca para a Rita ganhar isto. Não, nada disso, pá. O que eu vos digo é, não se esqueçam de votar no melhor concorrente de hoje e quando é que o podem fazer? A partir de amanhã, domingo. E onde é que o podem fazer? No Facebook do The Freaking Alternative. Portanto, não venham com desculpas, não tem nada que saber, é votar num destes quatro senhores / senhoras, está bem? Vamos a isso. Relativamente aos vencedores da semana passada, para os que não se lembram, tivemos em estúdio o pessoal do Todos Gordos. Ah, essa maltosa, pá, o Todos Gordos, que é o programa de hip-hop, não esquecer, Desques FM. Quem arrecadou o troféu da semana passada foi o João Neves, um grande parabéns para ti, João. Ganha, portanto, o apelido do obeso... pois, aí é dizer porcaria, não é? Não, nada disso, João. Não és nada o obeso do Todos Gordos. Nada disso. Perceberam a piada? Sempre em altas, eu, pá, sempre em altas. Já que eu não digo nada de jeito, vamos antes passar a ouvir Pesticida. Para quem não sabe, já cá estiveram no TFA, bem verdade, foi uma entrevista do Caraças. Se quiserem reouvir esse momento, é só irem ao nosso Facebook e carregarem no separador notas, ok? Ouçam que foi bom. foi muito bom. João Sampaio esteve aqui e pá, e foi show, estás a ver? Foi mesmo show. Ofereceu dois discos aqui ao vosso locutor. Um gajo muito abril, muito abril. Pesticida é bombar, portanto vamos ouvir Sol da Caparica, bem bom, e viva o verão, que já estamos na primavera. Pimbas! China pa'l canudo de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya ese China Tron, quémame la China Tron. No China. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una China pa'l canudo de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya ese China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No China. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización de calidad y barato. Legal, legalización. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. ¡Arriba! En piso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. ¡Hachís! Yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Voltamos ao ar, depois da controversa canção de intervenção dos nossos hermanos, aliás, Scapi, canção esta que defende o uso e o consumo de substâncias que o vosso locutor nunca usa antes de ir fazer este programa. Nunca, nunca acontece, nunca. Dá para ouvir, não é? Pois é. Portanto, mas vamos antes passar à música que a seguir, já a seguir... Vêm nada mais nada menos do que o Cebola Mole, eu ando a dizê-lo desde o princípio do programa, e a seguir é que vai ser do caraças, pá. Ouçam esta entrevista, não percam, não saiam do vosso lugar, camandro. Agora vamos ouvir quem? Vamos ouvir The Ives com Walk, Idiot Walk, e a seguir vamos ouvir outros idiotas, eu incluído. Cebola Mole no estúdio, daqui a 5 minutos, vamos aí, somos depois, pá. The Ives. E hoje o TFA, pois é, perde a cabeça e o pouco juízo que ainda lhe restava, portanto, que isto não é bom, vocês já sabem, e traz, epá, eu até estou sem palavras, a estúdio, duas fenomenais personagens. O que é o TFA? Desculpa. O TFA é o The Freaking Alternative, é um, portanto, é o programa, estás a ver, é a sigla do programa, TFA. Quer dizer o quê? The Freaking Alternative, portanto, vens a este programa... Como é que quer dizer o quê? The Freaking Alternative. É um bocado isso, é um bocado isso. The Freaking Alternative. The Finance Alternative. É, isto, é muito parecido com isto. Quer dizer a porra da alternativa, mais ou menos. Está boa. A porra da alternativa. Dizia eu, se estavam à espera de ouvir coisas inteligentes, esqueçam, e deu para ver já por este começo. Mas é em inglês. É inglês. Mas, no entanto, o conteúdo é português. Não faz sentido. Mas é como tantas outras coisas na vida. Cabe-me então dar as boas-vindas à malta de hoje. Quem é que deu o nome? Mal. Quem é que deu? Estou a dar eu agora. Se não, o nome. Ah, o nome ao programa. O Finance Alternative. Pá, eu tinha. Era mais giro o programa antigamente. Era The Fucking Alternative. Só que depois veio para a rádio. Quer dizer o quê? É, isso é capaz de ser. Espera aí. A puta da alternativa, não é? The Silence Alternative Science. Exatamente. Portanto, estamos agora a ouvir. My beloved child. Okay. Facilitem-me os nomes. Phil, como é que é? Os nomes de quem? Os vossos? Ah, nós. Eddie e Phil Stardust. Pronto, portanto, ouvimos agora Phil Stardust e Eddie ali a bebericar o seu café. Vocês não veem, não é? Obviamente. Isso é o bagaço. Sejam bem-vindos para o tal TFA. O Tennessee Financing. Welcome. Como é que se... Vai-se andando aqui? É? Não, muito. Muito. Portanto, eu começo já por perguntar-vos. Stardust. E tu és o? Tiago. Mais uma vez, bem informado, caralho. Tiago Martins, né? Portanto, nome de sucesso no futuro próximo. Dizia eu, Stardust. Mas não tens cara, Tiago. Pá, não, já me disseram isso várias vezes. Sabe? Por acaso não é para me gabar, mas não tens cara, Tiago. Não é para te gabar. Não é para me gabar. Tá bem. Ainda falando em nomes, Stardust, mais uma vez. Que raio de apelido é esse? Ou seja, vocês são família. Houve discussão entre os teus pais para saber se eras Tiago, se eras Ricardo? Não, porque o meu nome advém de um pedido da minha irmã. Daí. Então é responsável é a tua irmã por te chamares Ricardo. Tiago. É um bocado. E por acaso agora que penso nisso, ainda bem, porque eu era para ser André. Uma coisa assim do género. Mas mais uma vez, Stardust. Tua irmã é mais nova ou mais velha que tu? É, mais velha. 10 anos mais velha. Não, 9 anos mais velha. Boa pessoa, mas eu sou a melhor pessoa. Sim, porque foi a segunda tentativa, acho que correu melhor. É um bocado isto. Stardust, tu tens? Tens que idade? 20 anos. Tens 20 anos. E um programa de rádio onde tu estás hoje. Está a correr brilhantemente bem, desde já. Posso dizer. Portanto, uma conversa. Uma excelente entrevista ao Tiago. Ela esfola mal. Tinha acontecido. Esfola mal, entrevista ao Tiago. Temos de combinar um dia deste ao contrário. Yeah. É. Só para ver naquela. Yeah. Portanto, vais-me, por favor, Filipe, vais-me. Filipe, já estraguei isto. Por favor, Phil Sardes. Não, podes-me chamar Filipe, podes-me chamar Tiago, inclusive. Tiago, vais-me então explicar de onde é que advém este apelido, por favor. Tens um nome bonito já agora, Dito. Tenho o quê? Um nome bonito, Tiago. Gosto. Tenho um nome bonito. Fica-te bem. Foi a minha irmã que escolheu. Sei, queres explicar, brother, de onde é que veio o Stardust? O Stardust vem do Ziggy. É assim, nós temos o pai espiritual que é e uma mãe, Ziggy Stardust. Que é o pai? Que é o pai. Não, é a mãe. É a mãe, ok. E o pai é Cidália Moreira. Cidália Moreira. Portanto, que casamento interessante esse, não é? Não chegaram a casar. Não chegaram a casar. Portanto, nós somos bastardos. Somos. Somos abastardados. Qual é? Temos cara disso. Temos cara de abastardados. Não é bem bastardo, é abastardado. Os vossos pais sabem que vocês andam metidos nisto. Também não é coisa que lhes diga. Não é assim, não é muito importante nisto. Eles não vivem para saber dos filhos. Pois é, era isso que eu ia perguntar. É se eles ainda vivem e sobrevivem a isto, não é? Pá, não faço. Não, que, não sei. Não sei, olha, eu não sei, eu acho que... Tem lá a vida deles. Stardust é uma, acho eu, que é uma justa homenagem a esse personagem do espaço sideral, que é o Ziggy Stardust, e que muito nos diz, e nós somos realmente uma mistura entre qualquer coisa que vem do espaço... E a Cidália Moreira. E a Cidália Moreira, que é uma coisa bem portuguesa, mas ao mesmo tempo não é, é porque a Cidália Moreira é meio cigana, portanto, ou seja... Nós, geneticamente, nós somos quase super-heróis. E agora, e a partir daqui acho que devias falar connosco com outro respeito, porque estás a falar com dois semi-super-heróis. Semideuses. No fundo, dois semideuses. Estás a falar com dois semideuses, exato. Eu não dou até ao fim deste programa para o Eri levitar, percebes? Exatamente. Okay, portanto, senhor, Phil Tiago. O Phil, por muito menos, já vomitou raios. Muito bem, e portanto são estas é destas informações que nós temos, obviamente. Pouco, eu gosto de imitar raiz. Mas queria perguntar-vos, como é que esta aventura começa? Conheceram-se no psicólogo ou assim? Comentavam o mesmo psicólogo? Foi no bordel. Fizemos um daqueles grupos de... Grupos de autoajuda. O chamado bordel. Foi um bordel. Não, nós somos gêmeos. Somos irmãos, vitelinos. Desconfiava, por acaso. Com 2 anos de diferença, porque foi um parto difícil. Arrastou-se, não é? As coisas boas são para... Também tem a ver, mas é assim. No género do... do género de pessoas da linhagem de onde nós viemos, é sempre assim: os partos duram entre 2 semanas a 8 anos, como os casamentos ciganos. Um bocado, mais uma vez, como os casamentos ciganos. Vocês têm uma, mas isso advém de onde é que surge? Desculpem a expressão, ciganice é uma opção vossa ou é de família? Isso não sei. Acho que olhas para nós e vê se somos para nós e... nómadas. Somos no mínimo. Um bocado nómadas. Nómadas e nóduas. Somos nóduas. Somos duas nóduas. Nómada ou nóduas? Nódua ou nómadas? Numidas. Somos numidas. Nós somos numidas. Numidas. Numidas. Numidas. Druidas. Também. Tendo começado em 2001. Druidas celtas. Já lá vão mais de 10 anos. No meio dos calhaus de Stonehenge. Exato. Conseguem fazer uma estimativa ao dinheiro gasto em consultas de psiquiatria desde o começo? Ao dinheiro gasto. Eu agora falando um bocadinho mais a brincar. Mas, claro que sim. Até agora estávamos numa onda. Falando agora um bocadinho mais a brincar. Sabes que a parte boa disto é que assim, isto é realmente um projeto e tu sem querer estás a chegar lá. Nunca ninguém nos tinha chegado a tocar tão no âmago. No âmago. Estão no interior. Nós, na verdade, somos um projeto. Somos um projeto de gente. Somos um projeto. Primeiro, somos um projeto de gente. Que ainda não está acabado, obviamente. Nem vai estar. Não, mas o mais engraçado é que esta banda surge, e isso é que é verdade e nunca foi dito, porque a imprensa anda distraída. Há 12, 13 anos... Por isso é que vieram à rádio, lá está. Exatamente. E até que, enfim, que houve alguém que pôs o dedo na ferida. Nós somos a parte visível de um projeto secreto. Não te querendo interromper, Eduardo, se não bateres na mesa, ouve-se melhor. Mas eu tenho que bater na mesa, sabes? faz parte da minha concentração mental bater na mesa. Nós somos a face visível, os poucos que sobraram, de um projeto do governo secreto em que, para resolver problemas graves do foro psicológico, juntavam, por exemplo, duas pessoas, ou até mesmo uma pessoa, juntavam uma pessoa com as duas partes dessa pessoa, no caso de esquizofrénicos, e davam-lhes tarefas para fazer. A nós juntaram-nos os dois. E disseram, vocês dois, para combaterem os vossos graves desequilíbrios mentais, vão fazer isto, que é o Espelho Mal. Ah, portanto, semi-heróis, não. Em parte deuses, semideuses. Não carregues semideuses. Na farinheira. Semideuses, semideuses, assim é que é. Quase heróis, pronto, posso dizer assim. Druidas. Druidas também, o nómadas qualquer coisa, nóduas nómadas. Nómidas. E... Númidas. E agora destabilizados mentais, mas associados ao governo. Mas há muita gente assim, é que é isso? Pois é. Não é? Eu acho que a maior parte da população é assim. Faz parte. Portanto, tá bem. E tudo isto no Chibolamol. Ok. Parece-me bem. Nós já vamos conhecer um bocadinho mais, então, sobre este brilhante projeto. No entanto, e até lá, uma pausazinha para o café. O Eddie já teve a sua, não é? E o Phil Tiago pode-se dizer também que sim. Portanto, pergunto-vos agora o que é que querem ouvir. Só assim numa de... Pararmos aqui um bocadinho. Eu não quero ouvir nada. Diziam-me há bocadinho que era Flight of the Conquerors. Yeah, Flight of the Conquerors é bom. É bom, yeah. Sabes que os Flight of the Conquerors surgiram depois do Espolomol. E é igualzinho a Espolomol. É impressionante. chega a ser assustador. E o que acontece é que eles temos um processo enorme contra eles. E já houve batatada? Não, porque eles vivem na Nova Zelândia e nós vemos, não é? Mas já tem um processo enormíssimo. Tem um processo enorme. Nós temos a nossa um grupo de 14 Zelândia? Advogados em cima. Nova Zelândia é uma Madura. Ou a Nova Zelândia é uma Madura. Mas vais pôr o quê? Vais pôr o quê? Dos fatores do Corners? É assim, pá, eu não ponho nada. Vocês é que me disseram business time. E mete aí business time. Acertei, não é? É mesmo isso. Tiago, mete aí business time. Estamos aqui na sintonia. Olha, tu é que levas certinho, Tiago. Eu é que levo, sim, senhor. Muito bom, pá. Business time. Tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like, I might go to bed now, I've got work in the morning. I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, it's business time. It's business time. It's business. It's business. Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. Ow! Then you sort out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. You know the one, baby, with the curry stain. Ow. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked, except for my socks. And you know when I'm down to just my socks, what time it is. With me, girl, you only need 2 minutes because I'm so intense. You whisper something sexy like, is that it? I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, that's it. Then you tell me you want some more. Well, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. It's business. It's business. Alternative. Eu queria ser o banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ar suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me rodar. Mas eu não sei o que se passa nesta cabecinha. É claro que era minha, você não pode duvidar. Oh, não fica quieto, não me deixe envergonhado, pois se ficar excitado, minha calça vai estourar. Eu e Raimundos com Celine. Mais uma coisa linda de se ouvir, não é? É desta feita brasileira. Falar em brasileira. Isto na rádio não se vê. Nós estamos aqui a ser fotografados pela Raquel. Raquel, sabes que tens aqui um grande fã no Tiago aqui da TF. Disse. Disse, nos 5 minutos em que eles estiveram à tua espera, nossa, porque chegaram extremamente a horas, falei muito bem de ti. Ele apresentou-te, ele disse assim: daqui a bocado vai estar aqui uma rapariga, enfim, bonita, que vai vestir à fotografia. Assim, mas o porquê da informação do bonita era só para eles prepararem psicologicamente. Iniciar aqui qualquer tipo de. Já viste? Diz a Raquel que é importante para a fotografia. Ouviu-se muito bem, Raquel. Estou a ser teu amigo, Tiago, estou a ser tão teu amigo. Estou aqui a proporcionar um. Este cá de Lisboa, pintar um Raquel. Clima romântico entre vocês. És do Porto, vê logo que eras do Porto. És do Porto. porque vês? Porque vês. A partir de uma certa altura a gente começa a perceber. Vocês são de onde? Já agora, só numa também. Mas olha, não nos desviemos, Tiago, não nos desviemos do assim, não queiras saber coisas assim à nossa. Raquel, tens aqui um admirador muito grande na pele do apresentador deste programa de rádio, que ele está constantemente a falar. Eu acho que ou a Raquel ou o Tiago deviam tomar a iniciativa de convidar um ou outro para jantar. Assim, para pintar um clima, pode. Pronto. Nós, no fundo, somos um bocado a Teresa Guilherme do Rock. Somos a Teresa Guilherme do Rock. Isto, eu vou-te explicar uma coisa. Tiago, estás namorada? Não, vou-te explicar uma coisa. É, nós somos a Teresa Guilherme. Estou-me a sentir um pó de cabeleiro. És um cupido. Não resulta. Nós somos cupidos. Um pó cupido em forma de pó de cabeleiro. Não, resulta. Resulta porque existe... Ah, ela diz que resulta muito bem. Vê-se, Tiago, resulta. Ainda há esperança, Tiago. Pronto, é só para saber se tens um admirador. Ele também tem 20, então... Como é que sabes que eu tenho 20? Porque perguntei há bocado. E aí a Tiago, estás todo baralhado. Estás todo baralhado, já estás nervoso. Sim, já estou nervoso. O extenso auditório que nos está a escutar agora, o Tiago já está a trabalhar, já tirou t-shirt. Mas eu compreendo. Já está com calor. É realmente de baralhar um homem. É de baralhar um homem. Estás muito nervoso, Tiago. Raquel, olha, os nossos parabéns da parte dos Polamol. É verdade. Porque és realmente digna de pronto. Ai meu Deus. És tudo o que o Tiago tinha falado. Muito bom. Sim, sim, o Tiago está bem. Tiago, pronto, o nosso contributo está dado. Tá. Nós somos somos basicamente, Tiago, o que nós tínhamos a fazer está feito. Está feito. Ai não, mas espera, isto ainda vai dar. Sejam felizes. Não, mas pergunta lá, tu tens mais perguntas aí na manga. Tenho toda certeza que estás com um camadão de perguntas aí na manga para fazer, de certeza. Nada disso. Eu não queria só perguntar-vos, porque esta pergunta brilhante banda brasileira. Mas pergunta. A banda brasileira que é os Raimundos. Raimundos, grandes. Eu não conheço. Eu não conheço. Ai meu Deus. Onde é que eu... É assim, porque se me estás a perguntar a mim, estás a perguntar à pessoa errada que eu não faço puto ideia de quem. Então que pronto, é Eddie, Eddie, não quero mais falar contigo hoje. Pronto, filho. Estás à vontade. Diz também isso. Não conhece esta porcaria. Porque os Raimundos, Raimundos. Ele escolheu. Fui eu que escolhi. Pá, fui eu que escolhi, mas confesso que não estou. Já nem sei que música é que isto passou Slim, hoje. Já. Meu, Slim. O Slim. Slim. Isso é aquelas cenas para emagrecer, Slim. Slim Fit. Eu não vou conseguir aguentar mais 40 minutos disto. Há algo que me diz. Grande banda, Raimundos. É o grande que tenho banda. A dizer. Raimundo, é capaz de ser uma das melhores bandas. É capaz. Ele já deu ao mundo. É verdade. Ora bem, eu queria também perguntar-vos aqui uma coisa, que era, em 10 anos de existência, vamos lá fazer aqui umas contas mentais, ou seja... Também convém chamar os nomes às coisas, ok? Sim, sim, vamos São fazer 10 isso. anos de subsistência. De subsistência. Também convém não esquecer... Repito, 10 anos, vocês têm noção que a malta que vos ouvia no vosso auge, no vosso princípio, era também putos de 10, 12 anos. O que quer dizer que 10 anos passados, 20, 22 anos terão esses putos agora... Sim. Como é que vocês se sentem sabendo que esses putos andam agora a fazer manifestações à malta à rasca e programas de rádio como este? Epá! Agora andamos a repensar o passado, não é? Pois, eu acho que a parte das manifestações acho bem. Eu digo-te uma coisa. Eu acho doentio. Se eu tivesse... ouvir cebola. Eu digo-te uma coisa. Eu se tivesse mais saúde e mais tempo, não só fazia manifestações... como punha bombas e tudo o que era edifícios por aí afora. Só para ouvir bem, não era? Eu não tenho tempo e saúde para isso. É, tenho um a minha vida. Rockets e portanto, isto é só para vos demonstrar o quanto eu estou com a vossa luta. Só acho demasiado branda. Porque há aí tanta bomba. Cravos, é fácil, não é? É tão fácil na internet ver como é que se faz uma bomba. E vocês, vocês não... O Google, agora o Google tem uma aplicação muito gira que é o motor de busca. Uma cena que eles têm agora. Como construir uma bomba? Como construir uma bomba? E é na boa. Não sei o que é que vocês andam a fazer. Pá. Assim, em vez de andarem a fazer assim, programas manifestações, do manifestações contra o desemprego, Hell's Kitchen, pacíficas, oh meus amigos, estar a fazer uma farinheira quando há tanta bomba. Não é que um gajo vai com flores? Com flores. Eu, por acaso, eu percebo-vos. Eu percebo-vos. Então, ou não se faz nada, faz-se uma patucada. Então, ou isso ou andar todo nu na rua. Nu sim. E se fosse para fazer uma manifestação, resolve muita tudo coisa. Tudo nu, de bicicleta, lá está. Se houver uma manifestação com tudo nu, eu acho que é uma boa maneira das pessoas manifestarem. Se forem tudo só homens nu. Nessa manifestação, e agora está calor, só homens. Tu és homofóbico. Não, tu és homofóbico. Tipo tu és homofóbico, Tiago. Tu já tinha, yeah. Tu és homofóbico. Também já tu és homofóbico. És anacrónico, sabes? És anacrónico. Correm, não pode ser homofóbico. E és homofóbico. Porque se forem homens nus, são homens nus, percebes? E as pessoas têm de respeitar as diferenças à base da sua introspeção cognitiva. E sexual. E coisas cenas. Tá bem, olha lá. E vocês conhecem alguma das vossas músicas? Aliás, músicas não, letras. Sabem aquilo, vocês? Não, quer dizer... Quem é que é o vocalista? És tu, não é? Não. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Estás completamente redondamente enganado. Então o que é que eu ando a ouvir, não é? Somos os dois. Redondamente enganado. Então, o vocalista e o guitarrista da banda é o Phil Stardust. E o porta-voz. Tu nada, bebes. Não faço a ponta de um corno naquela banda. Basicamente eu andei estes anos todos a recolher dinheiro. Mas vocês ganham a fazer isto, a sério? Não. Mas há quem tem que andar na assistência a roubar as carteiras. Aos gajos que estão a ver o filho a cantar. Isto explica muito. É essa a minha... Eu tenho um macaquito que tem ao pescoço uma lata. E enquanto o filho toca e distrai as pessoas, eu ando a receber moedas. O macaquito com realejo. E o macaquito ri-se, faz assim... Mas nem sequer é o macaco que faz, porque o macaco é mudo. É uma cassete, ele, não é? É uma cassete com a voz do filme. É uma cassete com a voz do filme. Ai meu Deus, mas perguntava eu, letras, vocês sabem algumas das vossas letras? Claro que sabemos. E és um homem religioso, acima de tudo. Sim, bastante. Já te ouvi várias vezes a dizer, ai meu Deus. As nossas letras, é bonito. Então nós temos que fazer concertos de quase 2 horas e já não sabia. Mais 2 horas. Quando não sabemos o público diz. É porque assim, é que se nós formos a pensar, nós sabemos tudo. Nós estamos aqui há meia hora. Sabemos tudo. E vocês sabemos tudo. Mas também quem é que sabe tudo? Quem é que sabe tudo? Quem é que nasce aqui e diz, pá, já sei tudo? Quem é que nasce ensinado? Quem é que nasce ensinado? Em que mundo é que pensas que estás? Onde é que tu pensas que vives? Isto não é o mundo. Que idade é que o filho e o Edith têm? Que idade é que tu nos dás? Exato, Tiago. Agora, e agora é assim: uma resposta em falso e a gente abandona este estúdio imediatamente. Vê lá. Pá, eu diria assim: pela jovialidade, não é? E... De quem? Eu diria 40, não é? Eu diria 40. 40. Não, estou a brincar convosco. Eu diria 37. O Eduardo tem. A redonda soma de 91 anos. Tu tens 91 anos e eu tenho 72. Que lá está, são os 8 de diferença da nossa geminidade. À base de gêmeos temos esta diferença de 8 anos. Como é que é? Não compliques, aceita. Okay, abraça okay, aquilo okay, que te é dado. Estou cá para isso. Tens a fazer, uma ofertação divina à base de muito bem, cogumelos. Muito bem. Não, mas nós andamos por aí, por esses, por essa ordem. Andamos por esses números. Entre os 30 e muitos e os 40 e poucos. Entre os 30 e muitos e os 80 e qualquer coisa. E picos, não é? Ah, bem. Trabalho de composição, digam lá. Ainda não é deste. Podiam ser nossos netos. Tu e Raquel podiam ser nossos netos. Eu não me importava nada de caso. Isso era uma coisa gira, por acaso. Porque talvez, sendo eu neto, vos conseguisse fazer perguntas. Que os putos têm essa habilidade. Alguns. E como se está a ver agora? Há putos que não servem para nada, Tiago. Ah, boa. Estamos a entrar noutro nível completamente. Sim, senhor. Não, mas ó, Tiago. Está a ficar bom. O que é que queres saber mais acerca da nossa vasta carreira galáctica? Me diz o outro que está no ponto, não é? Explica-te lá. O que é que queres saber mais a nível da nossa carreira? Do vosso trabalho de composição. Nosso trabalho. Se queres falar de trabalho, estamos a começar mal, mas. Nível de música. Tudo bem. Eu vou te explicar. É que ainda nem fiz a pergunta. Ah, eu queria perguntar se a pergunta era isso. Não. Queria falar mais do vosso trabalho de composição, pensei que fosse uma pergunta. E agora não está lá o ponto de interrogação. E agora que recuperei o fôlego, isso que vocês tocam são mesmo acordes ou é um valha-nos o senhor? Não. Tá, religiosíssimo. O Eddie vai-te mostrar. Isto são acordes novos, percebes? Em vez de teres o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tens acordes como Mé, Rá, Mol, daí o Cebola Mol. Às vezes quer dizer outra coisa. Pronto, estes acordes, por exemplo, estes 4 acordes, não é, filho? Isto nem são bem acordes. Isto são acordos. Ah, isto é para a viola. Los acordos. Para manitas de plata. É de manitas de plata tocando com sua guitarrita. Pronto, estás a ver? Com estes 4 acordes escreve-se a música do rock e do pop. É. Aliás, ou com esta. Faz lá outra vez para aprender. Lembra isto? Com estes 4 acordes, podes escrever a música da pop. Manitas de plata, é? Da pop e da ópera. Ah, todas as óperas têm estes 4 acordes. Não é? Nada a ver? Estou aqui estupefacto. Estás estupefacto, não estás? Portanto, vocês sabem mesmo o que é que fazem. Queres que eu explique? Buy me, oh, stand by. by me. Que Ramones, isto é Ramones. Stand by me. E agora, com os mesmos acordes. Com os mesmos acordes. Luna, são como dias. Este aqui. Não é fantástico? É. Os mesmos acordes. Igual. Tão bom, tão bom. E agora? E agora? Blue Moon. Mesmos acordes. We're all standing alone. Isso é de quê? De década de 40, pai? É quê? Década de 40 é essa, pai? Blue Moon, década de 40. É muito anacrónico. E com este acorde também há uma série deles. Olha, acho que já te mostrei isto. Já. Isto é de uns gajos. Foram os gajos de Costa Lentes que detectaram esta. Just a moment. Os mesmos acordes. É, pá, conheci isso, caras. Acho que conheces. É do tempo dos teus três avós. E agora com os mesmos acordes. Forever young. Exato. I want to be forever young. Tanto como vês. E agora ainda mais conhecida, com os mesmos acordes. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Que é uma música, não sei se já repararam, sobre violação. É uma música sobre violação. Ai, se eu te pego. É uma violação à espera de acontecer. Mesmo acorde. No woman, no cra. Os mesmos acordes, percebes? Portanto, é assim, não é? Não há ciência, não há. E isto é bom que isto esteja a ser mostrado na televisão, que é para ficar bem. Ai, para as pessoas verem bem. Olha, a minha guitarra. Opa, oh! Valeu a pena, tá bom, tá muito bom. Eu não precisava dela, eu também não preocupo, eu não precisava dela. Como vês, a pop é finita. Como vês, a pop não é nada. Pop é finita. Exato. Assim, os gajos, estes gajos que fazem esta cena tocam 56 merdas, 56 hits. Santinho. Grandes hits, 56 grandes hits. Só com estes acordes. Só com estes 4 acordes. E agora, olha, outra, vou tocar outra. Então, está elétrico. Como estava a lembrar agora, olha. Ah, peraí, ainda. Não vou e vai cair outra vez, de são 50 certeza. E tal, percebes? O pop é finita. Aquela? O pop é muito finita. Está bem. Finita. Não, então, isto não é uma questão de. E agora descendo um bocado o nível, porque ele está tão alto, não é uma questão de meter os dedos e vamos ver o que é que ele disse. Ah, cara, cuidado, a Raquel está aqui. Se calhar convém estar. Não, um é assim, eu vou te explicar. Eu posso dizer para... mesmo agora, posso dizer uma coisa para... séria. Ele vai falar assim. É assim, okay. O Phil. É um dos melhores músicos deste país. Okay. Olha que ele está a falar sério. Estou a falar sério. Ele está a falar sério. Drogadíssimo. O gajo toca. Este homem está aqui. Este homem está aqui. Toca música clássica, blues, metal. É o que tu lhe quiseres meter. Hip hop. O que tu lhe quiseres meter nas unhas, ele faz. Olá, estás boa? Olá. Tudo bem? Não, podem entrar à vontade. Estou aqui a gravar uma cena. Portanto, tivemos uma pequena invasão de estúdio. Então. As pessoas nunca ficam, é uma coisa que me irrita. É. Não, as pessoas passam por aqui. Portanto, dói, entendes? Campanha. Se a gente faz as coisas como faz, é porque gostamos de fazer como fazemos. Sim. Okay? Porque faz todo o sentido. Bem toda a gente faz. Bem, ouve lá, que não falta para ir a gaja cantar. Então, peraí. Então é. Já nem posso ouvir música. Isto é bom porque é mau, não é? É um bocado. Tocar. É um bocado por aí. Qualquer gajo tenha uma porcaria de um realejo, começa logo. Parem, é assim, já chega de cantores, estou farto de cantores. Chega de arranhar. Então, olha, vamos ouvir mais coisas que vocês. Vamos ouvir mais. Ah, isso é que é isso. Música que eu quero ouvir. Música moderna. Exatamente, Elvis, não é? Indigueiro. Meu amigo. Elvis, estás a falar de. Lá está. Estamos aí para o Panteão. Estamos a falar do Olimpo. Estamos aí para o Pantaleão. Vamos a isto então? Tu é que sabes. É? Tu é que mandas nisto? Ah, pá, não sei. Tu é que tens as chaves do carro. As chaves do carro. Tu é que Elvis Indagueiro. A gente. Eu volto já. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries,

dia. Cris, uma cena assim quer estar de ouvia. Para quem não chora, não grita, para quem não sorria. Nós pontos graves em dia. Quem disse que isto não batia? Cris, uma cena assim quer estar de ouvia. Fecham para quê, Raquel? Entraste mesmo quando... Sim, senhora. Não tiveste bem. Tiveste bem. Estas músicas são para quê? Estas músicas que a Raquel... Estas músicas são para quê? Não sei, não sei. Ai, são meu... para quê? Ele, ela não sabe. É para pôr no site. Ela saiu de casa... Sim, é no site. No site, é. É no site. Depois tu vais ver. Isto está muito bom. Está muito bom. Depois, olha, tenho que pedir que me adiciones no Facebook. É verdade. Tu tens boa de amigos e eu depois preciso de identificar-te, estás a ver, nas fotos. Que é para as pessoas verem... Ah... É, afinal é o Eduardo Madeira e não o Eddie. Yeah. Não, epá, eu não pus óculos pelo simples motivo que eu não estava à espera de que as fotos fossem para ser tornadas públicas. Portanto, estás a tempo. Falar contigo. Não, epá, é um bocado cagativo. Eu acho que as pessoas já perceberam que os bolamol somos nós. Yeah. Isso foi bom. Também não interessa. Ah, bem, muito bem. Portanto, voltámos ao ar com Macacos do Chinês, Plutão. Portanto, música portuguesa, não é? E estes também vos copiam, ou nem por isso? Macacos chineses, não. Macacos chineses, não. Macacos chineses não precisam de copiar ninguém. De sobra para copiarem. Grandes Skillers, grande Alex. Porra, próprios para os macacos. Grandes macacões. São os maiores. Próprios para os macacos. Tem um álbum novo. Tem um álbum novo. Porque essa música não é do álbum novo. São os macacões, eles. São os grandes macacões. Deixem-me lá. 50 estrelas. Pela primeira vez. Já nesta meia hora, fazer-vos uma pergunta, que é, como raia que a cebola ficou mole? Ah pá, que é uma coisa que nunca ninguém nos disse nestes 10 anos, como deves calcular. Que acredito que sim. Nunca ninguém nos pôs as coisas dessa maneira. Eu vou explicar, há um equívoco histórico. Um equívoco talvez enorme. Talvez nos tenha prejudicado comercialmente. Sim. E enquanto pessoas também, prejudicou-nos bastante. Que é cebola mole, mas a mole é... Sim, é. Mole, sim, é no fim. Portanto, mole com E, ou seja, mole molinho, está é. Molinho. É molinho. Não, é mole de si bemol. Sim. Ou lá está, das novas notas, musical, não é? Temos um rá, um mé, um mol. Mol vem daí. É um acorde. Não vem de a cebola estar mole. Fucking hell, sim senhor. Então e é cebola, vem de onde? Pá, pois, isso é que é o grande. Isso é uma coisa que ainda hoje andamos à volta disso. E ultrapassa-nos. Isso teve quase para acabar com a banda várias vezes. Mas tivemos para nos chamar cegonha mole. Já, o início era para ser cegonha mole. Era para ser cegonha mole. Depois houve um erro na impressão. Na net. Quando nós mandámos isto, o primeiro disco que saiu foi pela EMI. Isso que em 80 e tal. Não, pelo menos. Mas muito mais cedo. Tá bem. Nós, quando saiu o primeiro disco, nós mandámos para lá o disco, maquete. E tinha escrito. Mandaste para onde? Para a EMI. Para a EMI. Podia ter escolhido um sítio melhor também, queres? Diz? Podia ter escolhido um sítio melhor também. Eles só se abandalharam quando nos contrataram. Pois é, nós fomos o princípio do fim. Nós fomos o princípio do fim. Toda esta coisa de então mandámos para a EMI e ia escrito pelas nossas mãos: cebola mó, cegonha mó, cegonha mó. E o rapaz estava lá, não percebeu bem a nossa letra e pôs cebola mó. E então quando a gente viu o capa do disco é que percebeu: aí, pô, vocês enganaram-se. Já não dava, já estavam cá os discos fora. Ou seja, nós temos vindo muito a ser bem. Sistematicamente sabotados. Pois, e o nome até nem era para ser esse. Tanto nada isto nem é era para ser cegonha mole. Então. Ou não? Era para ser que um jeito para aí. O nome era para ser gravilha na virilha. Yeah. Gravilha na virilha. Esse facto é muito melhor, não é? É poético. Eu acho mas que sim. Mas depois não foi. Sabes porquê? Então. Não sei, podia ser que soubesse. Pois, não. Bem visto, podia ser que soubesse. Falando na vossa música. Essa bela coisa que encanta o mundo, não é? Essa vossa música. É necessário lembrar que lançaram há pouquíssimo tempo um novo disco. Como é que se chama esse novo disco? Novo disco. Está explicado. Portanto, só para não haver confusões, não é? Pois. Para não haver confusões. No entanto, falando em confusões, acreditem que é muito giro ao Google procurar o novo disco do Cebola Mole por novo disco e encontrar os últimos 4, os últimos 3, aliás, porque se facto são todos novos discos nos blogs, não, na altura escreveram um novo disco. Escola mal. Portanto, obrigado por facilitarem ter a fazer aos jornalistas. Tudo pensado, Tiago. Yeah. Tudo pensado. Nós somos uma banda calculista, sabes? Calculista. Corre-nos no sangue, marketing. Fazemos fria e calculista. Nós não damos um único passo a não ser a pensar na nossa vertente comercial. Não damos conto sem pó, percebes? Não dás o quê? Tu ouviste à primeira. Não fiz. Não, mas eu queria também és macacão. És macacão. És macacão. És macacão. Tu também és lixado. Ah, não, não, não sou nada. Olha. Olha lá esta. Olha lá esta que eu tenho para vocês. É o quarto longa duração em 10 anos. De subsistência, como tu dizias há pouco. O que, não é o, quarto. O que me leva. É o quarto. É o quarto. É o quarto. É o quinto. É o quinto. É pelo menos o quinto. É o quinto. É o quinto. Está bem. Eu vou-te explicar. Pior ainda. Eu vou-te explicar. Eu te explico. Não explico, não vale a pena. Não, então não vou explicar. Não, mas é o quinto. Por isso que eu também quero saber. A verdade é. Olha, primeiro, Very Best of the Essential Volume 2. Ai, ai, ai. Depois, Samba Relote. Foi esse que me escapou então. Ah, então. Se quiseres dar a continuar, que está aprovado aqui. Que tu... Pronto, então, mas é por acaso o primeiro que faz caso foi o segundo. O primeiro que foi o segundo, só que nós estávamos na nervosos. E o terceiro foi o quarto pai. Não, o terceiro foi o último. O terceiro foi o último. Não, o quarto foi o último. O terceiro disco foi o último. Até o quinto. O último que nós gravámos, quando a banda acabou. Sim, o fim do Cebola Mole é o nosso último disco. Pronto, e depois nós regressámos. Então este não. Aqui foi o regresso. Mas aquele é o último que é, assim não foi o último, lançar a o último. Nossa primeira fase. Ou seja, nós lançámos o último já para não. Ou seja, que é para subir o nosso primeiro foi embora. O segundo. Nosso porque era o Very Best of the Essential Volume 2. Portanto, a gente segundo. Ficou de lançar o Volume 1. Entretanto, nunca lançámos. Nunca lançámos. Nós logo começámos logo para o segundo disco. Boa. Depois lançámos o Samba Relote, depois o Android Polaroid. Daí que até são seis discos, no fundo. Depois o fim do Cebola Mole. Que foi no o fundo último. São seis discos, assim não. É que é. Na altura perguntaram, mas a banda acabou? Não? Então porque é que é o último? Então fica já feito o último. A gente o último já está feito. Tá feito. O dia em que a gente decidir acabar, temos o último disco para mostrar às pessoas. Só que já mostramos com algum tempo de antecedência. Pois é. Este novo disco, apesar de ser o quarto ou o quinto, na realidade, a nível de cronologia, é bem capaz de ser o terceiro. E a nível de qualidade, podia muito bem ser o primeiro. Era isso que eu queria perguntar. Sabes porquê? Não. Porque acho que é o pior. E normalmente as bandas vão sempre por aí acima. É. Este, na minha opinião, é um disco que era podia ser o primeiro, ou mesmo uma maquete que nunca ninguém queria desse gravar. É. Que é muito giro isso, por acaso. Bem pensado, por acaso bem pensado. Mas sabes o que é que eu acho ainda mais giro? É que em 10 anos, estes 5 álbuns levam-me a perguntar. 10 são quase 11, também convém. Pronto, mas me ajudam. Em quase 12, 11 para 12, ai meu Deus, já nem sei a pergunta. É religioso. Ah, que era quantas décadas mais é que vamos ter de esperar até que vocês lancem um jeito? Era esta a pergunta. Olha, essa agora, essa foi fortinha, agora apanhaste. Olha, essa foi fogo. Eu vou-te explicar. Foi muito forte. Eu vou-te explicar. Nós estamos neste. Vamos explicar. Eu não queria avançar com isto porque ainda é segredo, até mesmo para nós. Mas. Nós estamos neste momento. Praticamente a ser convidados, portanto, ainda não fomos, mas já, porta, né? já temos algumas, já nos buzinaram aos ouvidos que vamos ser brevemente convidados para fazer o álbum, a banda sonora, a definitiva banda sonora da NASA, dos anos todos que a NASA leva a trabalhar para o público. Portanto, vai ser um projeto, acho que é um projeto absolutamente avassalador. Okay. Nós vamos fazer a banda sonora da NASA. Todas as naves que eles lançaram, todos os grandes eventos, a chegada à Lua e não sei o quê. Tudo. Nós vamos fazer música tudo. De todos esses momentos da NASA. Os grandes momentos e os maus também. Quando explodiu o Space Shuttle, tudo. Sim, quando explodiu o Space Shuttle, tudo. Space Shuttle, burn! Oh, you burn in hell! Oh. E oferecem depois uma cópia às famílias das vítimas. Bem pensado. Estás a ver? Não tinha lembrado disso, até porque como ainda não veio o convite, não temos ainda essa parte pensada. Está bem. Nem sei se vamos aceitar, atenção. Sim, nem sei se veio o convite. Sim, na verdade é porque mais altos palcos merecem vocês, não é? A NASA. É. Enfim. Portanto, quando ouvis falar da banda sonora da NASA, já sabes que são os macacões que andam a tratar disso. Combinado. Pergunto mais uma vez, e eu não vou conseguir acabar a pergunta de certeza, mas vou tentar pela 15ª seguida. Estás sempre a dizer, mas tens pouca fé, estás sempre a dizer. Não, Deus, não, assim. Não, não, não sei. A Raquel vai-se embora. Tchau, Raquel. Tchau, Raquel. É por isso que. Vai buscar uma câmera. Está bem, está bem, até já. Raquel, um bocado esse efeito. Ficas nos nossos corações, Raquel. Pronto. Daí que. Já não sei. Principalmente no do Tiago. Queria perguntar-vos, porque é que esconderam 3 músicas neste vosso novo álbum? Ah pá, e se pudéssemos tínhamos escondido todas. Não é bem escondido. Deviam estar todas isto escondidas. É uma tentativa de relançar o Jogos Sem Fronteiras. Deviam estar todas escondidas. Eu acho que é mesmo vergonha. É vergonha, percebes? Aliás, eu não sei se sabes que este disco só existe na net. Isto não existe, fisicamente não existe. Mas tem uma capa, não tem? alguém fez, há pessoas que têm com tempo e que não têm mais nada para fazer. Tem uma capa, eu acho que a capa. Já temos ido trabalhando lixado, graças a gravar lixado, música, então, o disco tem uma capa, mas não é uma capa de disco. É uma capa de super-herói. Uma capa de super-herói. Tipo voar. E voa. Voa, sabes porquê? Porque cada vez que tu fazes uma obra de arte, há uma altura em que tu tens que deixá-la ir. Tens que deixá-la voar. Pelo éter. Pelo éter. Já não é tua, percebes? A partir daí já não é tua. A obra não é tua. O filho era mesmo grande, aquela gigante. Hã? Era enorme. Era enorme, eu avisei-te. E o seringão? Opa, estamos a subir o nível mais uma vez. Agora a entrar no. Se calhar. Vamos então vamos então ouvir coisas assim mais total. Apropriadas e vamos passar para o The Freaky Moment, a habitual rubrica de estúpidas. Até agora não foi Freaky Moment neste momento. Não, agora foi limpo. Tá, agora foi... Já tinhas sido aqui para malta engraçada? Ou assim tipo. Ou é sempre assim, bandas sérias? Nunca tive. Tens de começar a convidar a malta do humor também. Tá bem. Se calhar um dia destes. Só assim. Não, mas músicos. Sabes, são gajos que chegam atrasados. Mas estamos no ar. Estás com ar cansado. Tu acordaste a que horas hoje? Olha, hoje acordei. Mas tu estavas bem quando a gente te encontrou ali. Tu envelheceste muitos anos durante esta entrevista. Foi um bocadinho. Não, mas acordei, eram umas 9 da manhã. Mas ainda estamos a gravar? Estamos. Ah, isto não tinha interesse nenhum estarmos a falar. Pois, claro que não. Então é da Freaky Moment. Ah, abracinho. The Freaky Moment. O caríssimo Ministro da Defesa, Paulo Portas, vai a um vidente ali para os lados do Martim Muniz. E, portanto, ansioso por saber o que o futuro lhe reserva, lá passa um cheque no nome do bruxo e pergunta-lhe o que raio vê ele na sua translúcida bola de cristal. O vidente concentra-se, faz um esforço mental enorme e diz... Eu vejo o senhor a passar numa avenida, um carro aberto e uma multidão acenando. Paulo Portas sorri, todo contente com a revelação do vidente, e pergunta... Oi, então essa multidão está toda feliz, não? Nossa, então não está... Você me mata. Tão felizes como nunca estiveram. Ainda bem. Que fenomenal, que orgulho pela santa. É, e essa multidão está toda a correr atrás do carro? Nossa, vixe Maria, claro que sim. Todinha à volta do carro. Os batedores, né? Estão com dificuldade em abrir caminho. É loucura. Me diz uma coisa, Mariama. E toda a gente leva bandeiras. É. Mais bandeiras do CDSPP do que gente. Ah, e tem um porradão de faixa com palavra de esperança de um futuro melhor muito em breve. A esperança palpita e brilha nos olhos dessa multidão. Eles gritam. Eles cantam. Oh, claro que sim, senhor Portas. Oh, eles gritam frases... Calma. Oh, eles gritam frases de esperança, dizendo... Oh, agora sim! Isso vai melhorar. Ah, eu estou assinando de volta para ela. Não? Não sei. Não. Ah, não? Não. E por que não? Ué, porque o caixão está lacrado. Alternative. E voltamos, portanto, normalmente o The Freaky Moment costuma ser o sítio onde as pessoas se riem e dizem realmente este programa é estúpido como o raio. Convosco não, convosco as pessoas estão a dizer isso desde o princípio, portanto, o nosso obrigado por revolucionarem esta bela treta de programa. E queria perguntar-vos, o novo disco, que se chama Novo Disco, que tem 19 músicas, e eu pergunto-vos quanto tempo é que demoraram a gravar isto? Para uma hora de almoço? Assim de género. Epá. Parecendo que não, está aqui muito trabalho, Tiago. Agora diz-me isso de uma forma que eles ouçam lá em casa. Eu estava a dizer que, parecendo que não, não está aqui nenhum trabalho. Ah. Mas está há algum tempo gasto, despendido, dispendiado. Nós despendemos aí que Ainda foi o quê? Ainda umas 500 horas que nós... Sim, pá. Umas 500 horas. Quanto é que são 500 horas? Nós... Com o quê? Com o quê? Uns 500 euros. Uns 500 euros. Só uma pergunta. Disseram... Não foi, rapaz. Uns 500 euros. Não vai uns 500 euros. Desculpa lá, segue lá com essa. Disseram, segue lá. Disseram, pagas isto. Disseram, não, tu tens aí aparelho que dá para pagar isto. Não. Põe pis. Só para saber. Foi ou não foi? Foi um fudemos, não foi? Foi quê? Fudemos. Foi. Só para ter a certeza. Foi, mas só mesmo para ter a certeza. mas dizias-me, tu calma, há aí muito trabalho, pá. Um trabalhinho, pá. 500 de horas de trabalho? Pá. Ah, não. É pá, não. Por acaso, vou-te explicar. É assim. Nós, quando fizemos o nosso penúltimo álbum. Houve uma série de músicas que não pusemos nesse álbum. E ficaram por ser trabalhadas. Depois houve umas que surgiram entretanto. Epá, e juntámos esse material que surgiu entretanto com o material que tínhamos e não sei o quê. E deu este disco absolutamente miserável. Mas perto-se tempo a fazer isto, ó Tiago. Epá, eu acredito. Penso que isto é... Então eu não faço, queres ver? Olha agora. Pois não. Basta ver os nossos políticos. Eles só fazem porcaria e ver lá o tempo que eles estão. Foi arguta essa foi, opinião. Não, foi arguta. Foi a nossa ligação à realidade atual. À realidade, como é que é? Portuguesa. À realidade portuguesa. Portuguesa. Portanto... Foi um apontamento. Ai, meu... política cultural social. Olha lá, deixem-me lá perguntar-vos provavelmente a última coisa que ainda vos consigo perguntar, que é vai haver mais concertos aí num futuro próximo? Já não vai. Nem tu sabes o que é que vem para aí. E vocês sabem? Ainda vais dizer assim, que mal aproveitadinha que foi a entrevista que eu fiz com aqueles gajos. Vem para aí uma avalanche de concertos que até... Olha, para já... O que é que foi? Não sei. Olhei para ali, para a porta. Para já, se tudo correr bem... No dia, agora no princípio de abril, não é qualquer dia? Pá, há um dia qualquer de abril. Não era 7? É capaz de ser 7. Ou 7 ou 8 de abril, é uma quinta-feira. Vamos estar ou na barraca, ou se não chegarmos a acordo com a barraca, noutro sítio qualquer. É. Portanto, fica já aqui para promover. A barraca que é aquilo ao pé de Santos, não é? É no Teatro da Barraca. Mas aí sim, não sabemos se temos autorização. É provável que não tenhamos autorização. Porque nem todos os sítios nos recebem. Mas vão estar à porta da barraca. Ou lá dentro, se não der a direção, vamos estar no Jardim dos Santos. Okay. Ou não, vamos estar noutro sítio qualquer. Mas pronto, mas é 7 ou 8. E depois a partir daí é provável que a gente comece a atuar todas as quintas-feiras. Ou lá ou noutro sítio qualquer. É pá, não sei, não nos pressiones muito em termos de data. Não, desculpa. Pronto. E depois vamos fazer um mega espetáculo no Art Club, que é uma sala que leva 1000 pessoas. É onde isso? No Porto. A Raquel pode ir. Mas também não te consigo dizer mais coisas específicas. Porque não sei. Se eu soubesse, eu dizia-te. Quem é que sabe? Sabe a nossa gente que era quem devia estar aqui. Onde é que ele anda? Fugido à polícia. Como é óbvio. Se é que não está preso. Se é que já não está preso. Que devia que é um aldrabão que deve-nos mais. Deve-nos muito dinheiro. Não deve. Deve? Pai. Queres dizer o nome dele? Não vale a pena. Não, digam lá. Só no registro. É porque assim, das duas pessoas que ouvem isto, não. Caga lá nisso, vá lá. Pronto. Vamos com tu. Faz a próxima pergunta. Epá, isto está a ser tão bom que... não é? Tens agora a oportunidade de fazer uma pergunta inteira. Já são tantas as perguntas. Ai, agora. Então espera aí que eu vou aqui buscar uma. Vá lá, meu malandro. Então vai, assim. Está escrito e tudo esta. Até este vosso novo trabalho sair, vocês andaram meio desaparecidos. É ou não é verdade? Não é esta a pergunta, atenção. Quero só que me digam sim. As perguntas são enormes. Ok. Mas o mais interessante é que eu vou ao vosso MySpace, quem diz isto, vocês não devem lá mexer há 3 anos, e encontro lá que por ano angariam juntos... Espera, é que esse MySpace... É que nós acabámos de saber que existe um MySpace nosso. Portanto, alguém abriu esse MySpace que não nós. A sério. Então, mas olha, vais ficar contente com esta informação. É que, ao que parece, vocês recebem 550 mil euros por ano. Rendimentos. Sem falar nos descontos, obviamente, né? Portanto, líquidos. Onde é que tu viste isso? Red conversa. É pá, eu mostro-vos, caras. Mostro. Então, vamos fazer assim. Vamos ouvir as duas últimas músicas que eles... Não, espera aí, não vamos nada ouvir. Não, já falamos sobre isto. É para vocês verem. Mas não quer saber. Então vá. Deve ser dinheiro que é amigo no fundo. Pronto, portanto, agora. É na pá 2000. com Marilu. E pronto, é um bocado isto. Eles vão ver a página então. Até já. O programa é meu e, portanto, voltamos depois de ouvirmos Mata Ratos com A Minha Sogra é um Boi. Mais um título sugestivo e interessante aqui por parte do Cebola Mole, que estão quase a despedir-se de nós. No entanto, comentem-me lá. Também pode ser. Lá está, eu não sou assim tão anacrónico como tu dizes. Vês? Pois é, filho. No entanto, falávamos há bocadinho do tal MySpace, portanto, isto não é vosso. Agora dizes algo como não, tudo. Mas quem é que fez isto? Não faço a mesma ideia. Mas aprova. Mas deve ter aí, mas deve dar para ver quem é que fez isto. Não consigo. O MySpace é lixado nessas coisas. Alguém fez. É pá, mas olha que alguém bem informado. Alguém muito informado. O dinheiro não. Se nós ganhássemos esse dinheiro todo. Vocês ganham mais para aí, não? Tínhamos comprado duas. Estávamos os dois num iate. Com cheio de gajas boas. São 550 mil euros. A viajar pelo mundo. Que eu foda. Mais uma vez, não é? Mais um pi. Ora bem, para eu não meter mais pis nesta porra. Correu bem agora. Se calhar vamos ouvir música. Tocada por vós. Ah pá, então finalmente. Então, nós não é bem. Foi talvez a melhor ideia que tu tiveste. Em 40 minutos de conversa, sim senhor. Já se portanto, passaram o tempo passado. Não, passa. Tiago, neste estúdio. Para contigo, pá, tu és um grande homem pá, da comunicação. Pá. Da comunicação. Tempo passava contigo. Lá está. Profundo isto. Portanto, posso saber o que é que vamos ouvir? Só assim naquela. Não sei. Olha, Eduardo, eu não querendo atazanar o teu juízo. Vais atender o telemóvel, estás à vontade, por favor. Sim, desculpa lá. Mas olha, estás no ar. Portanto, vê lá o que é que dizes. Editar o telefone, negociatas de milhões de rupias a serem agora transacionadas, tráfico de órgãos, Rolands, Michelins. Agora não pode ser. Constantemente a recusar ofertas. Pois, mas agora não pode ser. Não pode ser porque ele está numa entrevista. Isto é uma entrevista, não? Era quem? Era de um call center? Não, foi eu que aluguei um carro agora há pouco tempo. Ah! E então acho que me esqueci de entregar o carro. Ok, ia só eu dizer-te. Não podes, não querendo ser chato, não podes estar a falar a 3 metros do microfone. Tiago, eu poder posso. Eu não devo. Não deves, então desculpa. É verdade. Tenho é super poderes de falar longe do micro, percebes? Está bem. Bem visto. Os tais que... Queres saber qual é que é a música que vamos tocar? Se puderes dizê-la junto. Exato, se quer, quer, quer. O que é que vamos tocar, Phil? Não faço ideia, pá. Diz tu, escolhe aí uma musiqueta. Não sei. Eu tocava ou o Pacote Laboral ou És um Homem, És um Rato. Gosto muito do És um Homem. Eu também gosto muito. Pode eu ser. Também gosto muito. Não faço ideia que música é, mas. Claro que sei, então não sei. Então. Como é que é? Olha agora. Canta lá. Também é de comer! É ou não é? É assim. Toma lá o lacheiro. Toma lá o lacheiro. Toma lá o não se... Entretanto saltou-me aqui um olho a fazer este tom de voz. Peraí, tenho que ligar o microfone. Pá. Vais cantar, Phil? Pode ser. Então, peraí, vou ligar tudo. Até tu vais cantar e a Raquel aqui. Já estava um beijo in the nation, all around the gration. Toca lá. Gostas mais de comer? Ou gostas mais de morrer? És um homem ou és um rato? comer? Gostas mais de comer? Ou gostas mais de roer? És um homem ou és um rato? Tu gostas mais de comer? Ou gostas mais de roer? És um homem ou és um rato? Cosplay isso, pá. Hã? Cosplay isso, pá. Pronto. Ah, tá bom, pá. És um homem ou és um rato? É assim que se chama, não? Não. Não? Então. Chama-se és um homem ou és um ratolas. Ratolas. Muito bem. E agora vamos ouvir o quê? É para tocar mais? Não, claro, claro. Queres mais? Está a ser tão bom, pá. Não sei, pá. Não sei. O que é que te apetece, pá? Olha... Não te apetece nada. Pá, é um pacote? Já, yeah, pode ser pacote. É costumam acusar-nos de ser uma banda sem consciência social, percebes? É. E esta música prova que nós, de facto, não temos consciência social. Ok, yeah, vamos yeah, yeah, se calhar vamos dedicar esta música a todas as pessoas que lutam neste momento por condições melhores a nível mundial e também na Europa. E em mais, Portugal. Mais ao Ministro Relvas e ao Catroga. E ao Paulo Patrício. E ao Paulo Patrício. Ok. Paulo muito Patrício, bem. Esta música também é muito para o Paulo Patrício. Chama-se Libertem o Pacote Laboral. E todo o dia sem cantar, todo o dia a trabalhar, onde está o meu petróleo? Ah. Todo o dia a trabalhar, todo o dia sem cantar, onde está o meu petróleo? Ah. Alaró. Trollerila, trollaró, ah. Trollaró, trollerila, ah. Trollaró, ah. Todo o dia sem cantar, todo o dia a trabalhar, onde está o Lobitroi? Ah. Todo o dia sem cantar, todo o dia a trabalhar, onde está o Lobitroi? Ah. Trollerila, trollaró, ah. Trollaró. Trollerila, trollaró. Ah, vai Carlos. Posso tentar o A agora? Não. Só um bocadinho. Os gordos não nos podem obrigar a comer um sapato. Os gordos trazem de ninhores o capital. E os gordos andam montados em motorizadas hiperpotentes importadas da Alemanha. Todo dia sem cantar, todo agora dia a pode trabalhar, onde está o Lobitroil? Ah. Todo dia sem cantar, todo dia a trabalhar, onde está o Lobitroil? Trollerila, trollaró, oh. Trollará, trollerila, trollaró, oh, oh, oh. Trollará, oh. Trollerila, oh. Trollaró, oh. Tararara. Opa, opa, isto viu-se aqui um talento, assim, de repente. Bicho. Muito bom. Espera aí, não arrumes isso, não arrumes isso. Espera aí, isto com mais um jeitinho. Mete a viola no saco. Vamos para a última. Olha, vamos, se calhar vamos tocar um velho clássico. Deixa tocar um velho clássico. Tocas tu agora, Eddie? Sim. Então tenho de puxar ali o microfone. Não, não tenho nada. Também, epá, também és muito certinho nestas coisas. Opa, sou um gajo. Lá está. Muito certinho nestas coisas. Olha, vamos tocar uma canção. Eu tocava Maradona. Que é de Maradona? Sabes porquê? Está bem. Sabes porquê? Maradona fez agora uma publicidade à Pepsi Cola. Olha. E então ele aparece com uma t-shirt, com uma galata de Pepsi Cola, e aparece com uma t-shirt a dizer: deixei a coca. E acho que... Ah, já sei, já sei qual é. Já sabes qual é, já viste? Já viste? Já viste, Tiago, és um gajo informado. Sou, sou. E então, vamos acho que é sempre um momento, neste momento em que Maradona regressa, vamos buscar um bem clássico que é Maradona, El Rei del Rock, aqui em plena rádio. Entretanto, o Filipe já arrancou metade do microfone que é para poder cantar mais coisas. Pois. Já deixo também tão bom, pai. E aos volumes todos. Radio Colombia. Maradona. Purísima. Maradona. 98.7 gramas. Cocaína. Ay. Para la narina. Espera aí, Genghis Game. Vamos continuar a tocar. Vou beber aqui um bocado de água. Num copo vazio. Maradona. Tens ali um iogurte, se quiser. Aquela tem um bocadinho de água. Quando eres pequeñito, caio para um caldeirão relleno de cocaína. Su cabeça um balão. Maradona. Maradona. Coca-Cocaína. Para la narina. Ay. 97 punto grama. Cocaína purísima de Colombia, Argentina. Para ustedes, aquí en la radio. ¿Cómo se llama esa radio, Tiago? Freaking Alternativa. Freaking Alternativa de la Coca. Podéis comprarla toda la droga aquí en el auditorio de la ESX. Y es que hubo un momento. Bueno, Tiago, así, no sé si es para continuar, pero nosotros tenemos que ir a nuestra vida. No consigo. Deixemos de entregar a tua sorte. É assim, ai, a partir de agora, contigo. É contigo. Se quiseres fingir que és o Cebola Mole e pá, respondes às tuas perguntas e tocar coisas, estás à vontade. Muito bom, a gente vai-se embora. Olha, espero que tenham gostado tanto como eu. Eu gostei muito de vir, por acaso, gostei cá muito de aparecer e gostei muito que me tivessem cá. Não, a sério, foi uma experiência engraçada, por acaso. Olha, era também bom, então, da tua então. Parte, que desses uma palavra simpática. Estás a ver pelo meu olhar, olha ali. Ai. Pois é, pá, um obrigado à Raquel Figueiredo. Estava a ver que estavas a dormir em pé. Não, quer dizer, os anfitriões são vocês, não é? Estás aí sentado a dormir em pé. É, já que estavas aí sentado a dormir em pé. Estás aí sentado a dormir em pé. Olha, foi um prazer enorme. Acredito, pá. Ter vindo aqui, estar contigo, estar também aqui com o Phil. E com a Raquel. E até mesmo comigo próprio, que visto que não é fácil, eu já não me suporto por isso. Também não é fácil estar comigo próprio. Porra, quase 37 anos disto, olha que era. 37 anos de estrada. É verdade. 37 anos de estrada. E digo-te já uma coisa. 37 anos de asfalto. 37 anos de brita. Nos bigodes. Ai, Jesus. 77 anos de gravilha. Por entre os refegos dos dedos dos pés. E nos entrefolhos do brilhado. Eu nem sei na que vocês vão buscar essas coisas. Ei lá! Ei lá! Essa mesa. O que é que foi? Partimos a mesa? Não. Mas Tiago, tu e as mesas têm um problema. Pá. Não, vamos a isso. Muito vamos fixe, hein? A tua paciência é louvável. Louvável. E pá, todos os dias ver isto na televisão. Bora. Olha, eu também estou. Ando há dois anos para conseguir ver esta merda na televisão, por acaso. Quando é que isto passa? É que isto passa na televisão. Olha, isto está a passar agora, não sei se vocês têm noção disso, nós estamos agora a passar em direto. Quando é que isto passa na televisão? Está a passar, isto é direto. Isto está a passar. Eu pensava que isto era gravado. Depois, quando é que passa? Epá, então já não dá para cortar montes que dissemos, isto é direto. Mas eu nunca corto nada, sabes? Eu sou um tipo bueda puro, meu. Não cortas, mas fazes bem. Faço. Com quem estão 20 anos, nossa, Raquel? Sim, senhor. Bem, pessoal, foi. Isto só, não vos quer ver pelas costas, atenção, mas. Nem vais, que a gente vai ser. Nem vais ver. Nós somos uma praga, meu amigo. Nós quando chegamos nunca mais saímos. Praga bíblica. É muito provável que esta faculdade feche e nós cá ficamos dentro. Gafanhotos e nós. Não, mas depois de associar em nome do Maradona e da cocaína ao meu programa, é bem provável que este acabe. Este programa? Acabas este para começar um melhor. E claro, claro. Tu voltas mais forte depois disto, Tiago. Olha que o que não marta engorda. Exatamente. Lá está, o que não marta engorda. Tu és o novo... Fez o novo Howard Stern. Tu és o novo Howard Stern da televisão, da televisão americana. És o novo Jorge Gabriel, o novo João Baião da televisão. Não, tu és o novo Ribeiro Cristóvão. Tenho de ver se... É, pá, és o novo Ribeiro Cristóvão. E eu nem sei quem é que é o Ribeiro Cristóvão. És uma mistura de Ribeiro Cristóvão com Howard Stern. Só falta trazer cagagens e ver trazer o cebola em mão. Só falta isso. É pá, olha, agora é que foi a minha deixa para acabar com esta porcaria. Agora está a passar. Portanto, foi da Freaking Alternative com o Cebola Mole, foi do Camandro. Temos de comprar microfones novos. Isto porque o Phil se encostou a dois deles, pelo menos. Lambeu. E portanto, exatamente, lambeu. Pessoal, mais uma vez foi um prazer ter-vos por cá. Sigam este programa na televisão, mais uma vez. Não custou nada. No cabo, porque agora o meu parece que faz aqueles canais onde um gajo pode passar sem pagar nada. Quem? Não, quer dizer, isto eu só fico. Só panico, entende? Só entro em pânico uma hora depois da hora, entende? Pronto, exatamente. Espera aí, olha, qual é que o microfone do Phil? É este, pronto. O meu marido panicou bastante, mas eu só paniquei depois. Era isso que estavas a fazer? Estava aqui a maluca, estava a pensar nisso, por acaso. Bem, portanto, a gente volta para a semana. Foi um prazer. Grande Riba Cristóvão. A gente volta para a semana. Até lá, fiquem aqui com o vosso Momento Zen, está bem? Ah, beijinhos. O Momento Zen. Só os bêbados é que conseguem de facto perceber que a Terra gira. The Freakin' Alternative. A tua única alternativa.